Que bom, mas que bom mesmo que você está com a gente, gente ouvinte, ouvindo e participando de um jardim, um coreto, a música e a saudade, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, pela Rede USP de Rádio, Rádio USP São Carlos, Rádio USP São Paulo e Rádio USP Ribeirão Preto. Mas, a pedida é música nesta manhã de domingo. Quem nos escreve é Dona Nora Oswaldo Veiga pela vez primeira e ela nos manda uma missiva bastante gentil e elegante, dizendo que Porto Ferreira também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Ela reside na capital nacional da cerâmica, Porto Ferreira, e Dona Nora Oswaldo Veiga está conosco e quer ouvir do bom baiano Dorival Caymmi com o conjunto Anjos do Inferno, arranjo vocal do Léo Vilar, Rosa Morena. Chico Alves, o rei da voz, não poderia faltar. Neste samba batucada do Erivelto Martins, arranjo do maestro Borba, a Lapa. Orlando Silva também conosco, atendendo a Dona Nora Oswaldo Veiga de Porto Ferreira. O cantor das multidões, em arranjo do Radamés, do Roberto Roberti, abre a janela. Federal, salve a Lapa, a Lapa, já voltando a ser.